Sustentare Podcast. Professor Robson, no que consiste a metodologia Six Sigma? A metodologia Six Sigma ela surgiu nos anos 80, nos Estados Unidos, numa empresa chamada Motorola, e com o intuito inicial de melhoria de qualidade, né? Então era uma competição muito forte com os produtos japoneses, né? E que vinham muito forte com qualidade. Então a alternativa que a Motorola encontrou foi aplicar uma metodologia de investigação, solução de problemas, melhoria contínua, que no final acabou sendo chamada de Six Sigma. Por quê? Né? Porque o resultado disso se chama Six Sigma. É o nível de Sigma que o processo deles tem ao final da implantação da metodologia. Né? Então, a qualidade deles estava com um nível mais baixo e no final das contas, após aplicar a metodologia, acabou atingindo um nível de Sigma de 6. E aí, por fim, se chamou metodologia Six Sigma. E de lá para cá, diversas empresas começaram a aplicar também, viram que dava certo. Uma empresa chamada General Electric ficou muito famosa por isso, né? Com o seu CEO, Jack Welch, fazendo uma propaganda imensa sobre isso. E no final dos anos 90, essa metodologia foi introduzida no Brasil, através de umas empresas multinacionais americanas. E desses 20 anos para cá, essa metodologia tem se espalhado muito em todo tipo de empresa, em todo tipo de área, desde bancos, seguradoras, até indústria de mecânica pesada, com resultados muito consistentes. É possível aplicar esse processo em startups de tecnologia? Sim, é possível aplicar em startups também, só que com uma abrangência um pouco diferente, né? Quando a gente trata de desenvolvimento de produtos ou de processos, ou desenvolvimento de tecnologia envolvendo Six Sigma, a gente chama isso de Design for Six Sigma. É uma aplicação proativa, que é o que a gente chama, né? Mas o mais comum é aplicar de forma reativa para melhorar os processos que já existem hoje nas indústrias que já estão instaladas e consolidadas, né? Como aplicar a metodologia Six Sigma na indústria 4.0? Quanto à aplicação da metodologia Six Sigma na indústria 4.0, existem duas formas de aplicar. Uma eu já mencionei, que é o Design for Six Sigma, na parte de desenvolvimento de processos e sistemas de monitoramento consistentes e devidamente precisos, né? Isso já tem histórico, já está sendo aplicado, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, que é a WEG. E a outra forma é, não tem como a gente implantar a indústria 4.0 se o nosso processo está no nível ainda 1.0, né? Então a gente tem primeiro sanar todos os problemas do processo, aplicando a metodologia Six Sigma de forma reativa, para depois poder introduzir a indústria 4.0, seja ou não utilizando o Six Sigma nesse desenvolvimento também. Quais são os níveis de aplicação dessa metodologia? Quanto aos níveis de aplicação, existem diversos, né? Começa com os níveis mais básicos, por exemplo, que é o que a gente chama de Yellow Belt, aplicável mais a processos mais simples, problemas de baixa complexidade, com ganhos rápidos, e para pessoas de nível técnico ou administrativo, né? Quando a gente trata de problemas de média complexidade, independente da natureza, aí a gente precisa de uma evolução um pouquinho maior, uma carga horária de treinamento maior, exercícios mais complexos, dinâmicas um pouco mais complexas, e esse nível a gente chama de Green Belt. Ele é um nível superior ao nível de Yellow Belt. E quando a gente trata do nível mais alto da metodologia, o nível mais complexo, aí a gente precisa de uma carga horária ainda maior, de uma metodologia um pouco mais avançada, e a gente chama esse nível de Black Belt. Esses são os três níveis de profissionais que atuam no mercado, aplicando Six Sigma, nas frentes de trabalho. Existe um nível ainda mais alto que isso, que é o nível Master Black Belt, mas aí o foco não é tanto a aplicação da metodologia no processo, no chão de fábrica, e sim a instrução, orientação e formação de pessoas nesses três níveis que eu mencionei. Sustentare Podcast.